baby. Ouça o som da tribo. Mais que um programa. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas e 1 minuto, som da tribo na sua área aí, até as 9 da noite, via 96 FM, através do somdatribo.com também na internet, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e conquista.net, conquistaradioweb.com.br, essa galera toda mandando ver, retransmitindo o som da tribo aí via internet, até as 9 horas aqui na 96 FM. Desde já você pode ir ligando, o que tá valendo aí pra galera, Jaqueline? Cortes hoje tá valendo uma super mochila personalizada CCAA. Oferta do CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Tudo bem com você, Jaqueline? Tudo ótimo. Tudo legal, né? Uhum. As festas juninas aí, como foram? É, bombando, né? Você ainda tá suportando ouvir forró? Cortes eu nem ouvi esse ano. Sinceramente, eu não posso nem falar nada, porque eu nem... Beleza. Nem passei por nada. Copa do Mundo, fogos, essas coisas também. Ah, fogos eu tô com problema, minha garganta. Ah, beleza. Fogos sempre me acaba, né? E aí, mesmo que você não queira, que você não esteja na festa, sempre tem, né? Sempre tá aquela, a rua sempre tá com aquele cheirinho. Pois é, presentes aqui no estúdio também o Deval de Andrade, que falou que ia viajar, não viajou. Por que, Deval de? Fala aí no microfone. Problemas. Ah, certo. A Bárbara Gabriela também está aqui. Estamos hoje com duas pessoas para cuidar aí dos bastidores do som da tribo e suas ligações. Ele já é só ligar 3421-1507. Tem o nosso MSN também, somdatribo@hotmail.com. Pode bombar aí no nosso MSN. Tem um moderador hoje lá para passar os seus recados aqui para o som da tribo. Então, é fácil. 3421-1507 é o telefone aqui da rádio para você concorrer à mochila personalizada do CCAA. Tem o nosso MSN, somdatribo@hotmail.com. E tem os nossos torpedos também. É 8831-9050. 8831-9050. Pode mandar sua mensagem de texto aí também. Valeu? O som da tribo não tem pra ninguém. não tem pra ninguém. O Som da Tribo. Às vezes é o inferno. Criei então um universo onde tudo era perfeito e feito pra nós dois. Passamos muito tempo sentados na calçada, falando sobre tudo e não dizendo nada. Seu sorriso vale mais de mil palavras. Deixa que o futuro fica pra depois. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. Noites de verão e dias de inverno, poucos minutos parecem eternos. Você sabe, eu não sei mentir, esse mundo perfeito vai existir. Não quero esquecer as noites viradas, falando sobre o mundo até a madrugada. Nos seus olhos eu vejo a verdade. Faço o que você fizer, digo o que você quiser. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos ser o da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7:10. Você curtiu o Capital Inicial depois da meia-noite. Antes, Nazi, Vivo na Cena aqui no Som da Tribo, as duas primeiras do Som da Tribo aí. Tá valendo uma mochila personalizada aí do CCAA. É só você ligar 3421-1507 e participar do sorteio aí. No final do programa a gente faz aquele sorteio aí pra ver quem vai papar essa mochila do CCAA. 3421-1507. Tem os nossos torpedos também, 88319050. Tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Mil maneiras de você se conectar aí com o Som da Tribo. Algum recado aí, Jack? Tem. Certo, manda aí. Jaciel, o quê? Jaciel Cassiano. Cassiane e Augusto da UB6 estão ouvindo o Som da Tribo e querem ouvir Cradle of Filth. Oh, aqui tá escrito Cradle of Filth. Eu não conheço a banda, então o pessoal fala que como é que é? Cradle? Eu preciso ver como é que escreve. Beleza. Abraço aí também para Ana Borges e Pikachu aí no Guarani. O Silvani Mendonça, ele é taxista, disse que não perde o Som da Tribo aí na Praça do Café, no centro da cidade. Também a família de Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, Auana, Anderson e a galera aí do loteamento Bateias, que não perdem O Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Dia 1º de julho, na próxima quinta-feira, às 8 da noite, lá no Viela, tem a abertura do projeto Noites Fora do Eixo, com a banda Perigolino Babilac de Salvador e mais exposição fotográfica da história do novo rock de conquista desde o início da década. Clicadas por Edna Nolasco. Ingressos apenas R$ 5,00 no local. Dia 9 de julho, sexta, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blue, show novo, nova formação. Ingressos e mesas no local. Mais informações no local ou através do site www.distintivoblue.com. No dia 17 de julho, sábado, no Apogeu, tem Kesley e banda, não percam. Ingressos e informações no local. Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem um Rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, C-Rock e Zastras Band. Ingressos R$ 7,00 à venda na loja Zastras, que fica na Alameda Lima Guerra, no centro. Dia 15 de agosto, feriado, no Teatro Carlos Jeová, tem Rock Campanha pela Vida, com Killer On, The Simpsons, Causa Mortes, Imundos e Não Somos Mais Os Mesmos Sem Você. Ingressos 1 quilo de alimento em prol do Lar Santa Catarina de Sena e Casa do Andarilho. Ótima iniciativa, viu, gente? Não perca! Vem aí de 20 a 22 de agosto no Shopping Conquista Sul, a segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Já está vendo os CDs da Ladrões de Vinil, o Demo e a Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Aproveita, acessa aí a mais nova mídia alternativa da internet. É o www.sondatribo.com, uma extensão do programa na net, um coletivo alternativo na internet. Acessa aí, aproveita e acessa os nossos blogs parceiros, o iconquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, blogdjdavi.com e conquistaradioweb.com.br. Utilidade pública, Som da Tribo. Foi perdido aí o cartão magnético, aquele cartão que dá acesso ao transporte coletivo da cidade de Salvador. O Salvador Card de Yasmila de Araújo Pereira. Yasmila de Araújo Pereira, se você encontrou o Salvador Card, é só ligar para 3422-1628. 3422-1628. É a sobrinha de Tom Beleza e Terezinha, perdeu aí o Salvador Card, está passando aqui por Conquista. Aí se você encontrou o cartão de Yasmila de Araújo Pereira, o Salvador Card, por favor, entrar em contato com Tom Beleza através do telefone 3422-1628. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? da tribo. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Aí você curtiu 3 Days Grace, Break, antes 30 Seconds to Mars, Disease War, aqui no Som da Tribo, 7h24. Jaqueline tá dando altas risadas aí, né, Jaqueline? Você gosta, né, Jaqueline? Não, os bastidores do Som da Tribo são muito engraçados. Abraço aí. É muito engraçado. Beleza. Abraço aí para Paula Babilone e Darius aí no Mirante do Candeias. Paulinho aí de um rangão na Praça 9 de Novembro, no centro. É, Carlos Dalmada no Inocop 2. O Simpson, Givanildo Teixeira, aí da Avenida Jequié, no bairro Ibirapuera. Cuidado, Simpson, pra você não ser linchado, viu? Assumindo aí que você é torcedor fanático da Argentina, cuidado, viu? E parabéns aí aos aniversariantes da semana. Dois artistas alternativos aí fizeram aniversário aí na terça-feira passada. Rubenildo Metal e Deval de Andrade colheram mais uma flor no Jardim da Vida, né, Jaqueline? Mais uma primavera. E parabéns aí pra esses dois astros aí da cena alternativa. Deval de Andrade, que está aqui atendendo o telefone. E Rubenildo Metal aí no Pequeno Ipacate Iracema. Salve, salve aí a galera. Olha os torpedos aqui que chegaram. O Silomar, lá de São Paulo, Sampa, tá mandando abraços aí, beijos para a Cida Silva na Fazenda Capão do Mel, na cidade de Bicoara, aqui na Bahia. Também quem mandou torpedo aqui foi a Késia e a Mari. Késia e Mari fala que o Som da Tribo é o melhor. E Tommy Rock nessa galera que não sabe o que é bom. Késia e Mari aí, ligadas no Som da Tribo. Também tem o Giba Hardcore e tá mandando um salve pra galera do metal e punk rock de conquista. E também o André da Letra Silk do bairro Brasil tá mandando abraços aí para toda a sua família. A Cida, o Ricardo e a Graça. André da Letra Silk aí no bairro Brasil. Cida, Ricardo e Graça. Galera curtindo o Som da Tribo. Arquivo Nacional. Jaqueline, fala alguma coisa aí, a promoção aí da... Olha, claro, primeiramente você vai ligar pra cá e vai estar concorrendo a uma mochila personalizada CCE, oferta de CCE, ou você se garante ou a língua derruba você, é só ligar pra cá. E também tenho aqui uma dica pra você, o Internauta Serviço agora tá em novo endereço, fica na Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos, em frente à Pastelanche, fácil chegar. Arquivo Nacional, você vai curtir Ira e Cazuza. Arquivo Nacional. We'll be right back. Você pensa que sou louco, mas estou só delirando. Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa farda. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Nacional. O som da tribo. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Cazuza, Android Sem Pá e Ira Núcleo Base. Vai ligando pra cá. O que que tá valendo aí pra galera, Jack? Tá valendo uma mochila personalizada, a oferta do CCAA Cortes. Tem mais alô pra galera aí, Jack? Tem um aqui. Manda Maurício aí. De Jesus, lá de Santa Helena, tá ouvindo o Som da Tribo. E manda um alô pra toda a galera do Santa Helena. Tá certo. Vai ligando você também. 3421-1507. E concorra ao brinde do Som da Tribo, que é uma mochila personalizada. Tem um recado aí da Internauta Serviços aí, né, Jack? Tem sim, Cor. Internauta Serviços agora está em novo endereço. Fica na Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos, em frente à Pasta e Lanches. É fácil, fácil chegar. Internauta Serviços, você pode passar disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet banda larga e muito mais. Aí se você quiser mandar seu e-mail também é fácil, sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso MSN, chegou um torpedo aqui agora, o nosso moderador está informando que o programa, número de ouvintes está bombando via internet, e pedindo aqui para mim não esquecer de divulgar que vai rolar um especial de blues e jazz às 9h30 da noite, através do blog do Som da Tribo. Então, você que gosta de jazz e blues, a partir de 9h30 da noite, depois do Som da Tribo, via internet aí no blog do Som da Tribo, super especial aí. Abraços aí para todos que estão mandando seus torpedos aqui. Quer mandar o seu? 8831-9050. Daqui a pouquinho, o Gilmar Dantas já está aqui ao vivo, vai falar sobre os eventos da Suíça Baiana, o coletivo Suíça Baiana, e outras coisas mais, né, Gilmar? Chega mais aí. Sim, sim, vamos falar aí. Julho é o mês do rock em Vitória da Conquista. Nunca teve tantos eventos de rock quanto julho terá. Mais ou menos quantos aí, Gilmar? Ixi, eu perdi a conta, viu? Não, não, fale aí. Não, temos um por semana toda quinta-feira. Um por semana toda quinta-feira, né? E aí, 9 e 10 de julho, temos o Conexão Vivo, com vários shows. E dia 31 de julho, o Festival Avoador. E vai ter também... na Praça Barão do Rio Branco, dias 9 e 10 também. Isso, Conexão Vivo. Daqui fora os outros eventos, né, de outras produtoras, né, tem o um show de plástico, né, a Distintivo Blue. Tem, então, Kesler, com não certeza apogeu. Não vai ficar parado no mês de julho. Então, é evento aí pra todos os gostos. Quem gosta de rock aí vai se divertir muito. Beleza. Valeu, Gilmar. Daqui a pouco mais detalhes aí. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais Som da Tribo. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Ânima, essência, alma. Anima Pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Anima Pop, coleção outono-inverno 2010. O Som da Tribo. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante. Uma gringa linda chega para você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem. Invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask who met where? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês. Não tem jeito. Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. O Som da Tribo. Vai encarar. O melhor aprova mais nas universidades públicas. Venha para o Opção, o maior índice de aprovados. Pesquise e compare. Assista uma semana de aula grátis com os melhores profissionais. No Opção você tem provas e simulados, módulos que estimulam raciocínio lógico e rápido, sala de informática, biblioteca e videoteca. A estrutura completa para você entrar na universidade. Matricule-se já, vagas limitadas. Opção, o pré-vestibular que todo mundo aprova. Fone 3422-7000. O Som da Tribo. Junho é mês de festa, de roupa bonita, de presente para o seu namorado e para a namorada também. É mês de casa arrumada e de licor bem servido, de forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. O som da tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 7 horas 39 minutos, rolando o Som da Tribo, um programa super independente que precisa de parcerias. O programa só está no ar devido aos parceiros, a galera que acredita no Som da Tribo. É importante a gente falar isso aqui. Quem são os parceiros do Som da Tribo? Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro, CCAA. Ou você se garante ou a língua derruba você, faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Espaço X, presente aqui. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente melhor. Da quinta série é o pré-vestibular. Matrículas abertas para o Opção pré-vestibular. É só ligar, 3422-7000. Tem Colégio Opção no centro e Colégio Opção no Candeias. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Outono e Inverno, não, Inverno 2010, Anima Pop. Ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o Twitter do Som da Tribo também, sondatribo, twitter.com/osondatribo. Torpedo também, se você quiser mandar, é 8831-9050. E se você quer participar do nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com. Som da Tribo também está sendo retransmitido através da conquistaradioweb.com.br e conquista.net, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com. Essa galera toda dando aquele up ao Som da Tribo na internet. Algum recado aí, Jack? Por enquanto não, viu, Cortes? Beleza, então vamos de música. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? To be all. tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h49, você curtiu Create Overcome, antes Korn, Oil Daily, Leave Me Alone, aqui no Som da Tribo. Jaqueline, algum recado aí pra galera? Não, né? O povo hoje tá ligando, não. Viu? Tá mandando torpedo. É. A Késia mandou de novo um torpedo aqui. Está agradecendo por terem lido o recado dela. E ela disse que foi muito bom pra ela. Beijo pra galera Rock de Conquista. Késia, sempre ouvindo o Som da Tribo. Foi bom pra Késia. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Show de Paul McCartney será transmitido ao vivo pela internet neste domingo. Já que Paul McCartney não volta ao Brasil para apresentar os clássicos de sua carreira, os fãs brasileiros poderão se sentir como se estivessem no próximo show do músico. E sem sair de casa, a apresentação que o ex-Beatle fará no domingo, dia 27, será transmitida ao vivo pela internet. O show faz parte das atrações do festival Hard Rock Calling e será realizado no Hyde Park, em Londres. A apresentação de McCartney está marcada para começar às 16h30, horário de Brasília, e poderá ser assistido através do endereço no YouTube. A transmissão do show faz parte da campanha de prevenção à AIDS, o Born HIV Free, encabeçada pela cantora e primeira-dama da França, a Carla Bruni. Megadeth anuncia DVD comemorativo do Rust in Peace. O Megadeth anunciou que lança em 7 de setembro Rust in Peace Live, trabalho ao vivo, que trará registrado o último show da turnê comemorativa pelos 20 anos de lançamento do disco Rust in Peace. O show, que estará disponível em CD, DVD e Blu-ray, foi realizado em 31 de março deste ano no palco do Hollywood Palladium, nos Estados Unidos. Rust in Peace traz na íntegra o álbum considerado por muitos fãs como o melhor do Megadeth, além de outras faixas de destaque da carreira da banda, como Peace Cells e Sky on My Teeth. As edições em DVD e Blu-ray trarão como bônus cenas gravadas nos bastidores, inclusive mostrando a banda ensaiando instantes antes de subir ao palco. Pois é, acessa aí o blog do Som da Tribo, somdatribo.com, aí se de repente você quer postar sua foto lá de que maneira você ouve o Som da Tribo, só mandar para o e-mail do Som da Tribo, somdatribo@hotmail.com, de que maneira você ouve o Som da Tribo. Som local, o Som da Tribo. Ó, no Som Local você vai curtir 1821, a música aí cantada por Ronnie Vox e Quase Humanos, O Tempo, a música nova aí da banda Quase Humanos. Som local, o Som da Tribo. De dentro do meu carro vejo tudo passar. Casas, postes e o meu pensamento. Além desse céu cinzento, tudo está longe e perto ao mesmo tempo. Te pedi nada em troca. nenhuma prova de amor, nenhuma prova de amor, nenhuma prova de amor. O som da tribo. Local. Você pode sentir.

Alguma coisa que você queira acrescentar? Alô pra alguém, Jeff? Não, pô. Beleza, daqui a pouco a gente vai trocar ideia aí com Gilmar Dantas. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Must be ever sit alone. I know someday we must go home. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh? Just breathe. O som da tribo. Practiced all my skins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool. This more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, oh. Nothing you would take. Everything. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas, 12 minutos rolando pra você o Som da Tribo até as 9 da noite. Jaqueline. Oi. Curtimos aí Pearl Jam, Just Brave e também Slipknot, Snuff. Dá uma geral aí na agenda alternativa, vamos, o que, vamos, que vai acontecer aí. Vamos lá, peraí, deixa eu achar meu papel. Aí. Ah, enquanto você se ajeita aí, os torpedos aqui da galera. A Cida Silva achou interessante, está parabenizando aí os aniversariantes da semana, o Rubenildo Metal e principalmente o amor dela, o Devil de Andrade, oh. Fizeram aniversário aí no dia 22, na última terça-feira. Está falando que o programa hoje está ótimo. Alô Metal, a Lady, a Luana, do bairro Brasil, está querendo ouvir Metallica e está concordando com o Pikachu que Torpedo é muito mais barato. E tem aqui, esse aqui é interessante, deixa eu ver, Késia, a Késia está mandando os emos se... Está mandando muitos recados que é para acabar com o um pacote de SMS... Do Torpedão Campeão. Do Torpedão Campeão. Se eu ganhar, vou patrocinar o Som da Tribo. Valeu, vou torcer para você ganhar, Kézia. Valeu. Vai ligando aí se você quer mandar seu torpedo também, 88319050. Tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Botar a vinhetinha, Jaqueline? É melhor, é patrocinada, né? Vamos suspender a cortina aqui do programa. Cortina é isso aí que tá rolando, é o BG, ó. som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Dia 1º de julho, próxima quinta, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem a abertura do projeto Noites Fora do Eixo, com a banda Perigolino Babilac de Salvador. E mais exposição fotográfica da história do novo rock de conquista desde o início da década, clicadas por Edna Nolasco. Ingressos apenas R$5 à venda no local. Dia 9 de julho, sexta, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blue, show novo e nova formação. Ingressos e mesa no local. Mais informações no local ou através do site www.distintivoblue.com. Dia 17 de julho, sábado, no Apogeu, tem Kesley Banda, não percam. Ingressos e informações no local. Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, C-Rock e Zastras Band. Ingressos R$7 à venda na loja Zastras ou na Alameda Lima... Na loja Zastras, que fica na Alameda Lima Guerra, no centro. Dia 15 de agosto, feriado, no Teatro Carlos Jeová, tem Rock Campanha pela Vida, com Killer On, The Simpsons, Causa Mortes e Imundos, e Não Somos Mais os Mesmos Sem Você. Ingressos, 1 quilo de alimento em prol do Lar Santa Catarina de Sena e Casa do Andarilho. Vem aí, de 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Já está à venda CD da Ladrões de Vinil, Demo e Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu lá na livraria Letras e Prosa. Aproveita aí, acesse nosso site, o sondatribo.com. Vá ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo. Gilmar Dantas, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Som da Tribo. Novidades aí do coletivo Suíça Baiana. Boa noite, Miguel. Boa noite, Jaqueline, ouvintes do Som da Tribo. Mais uma vez aqui de volta, né, esse espaço que eu frequento desde 2003. Então, Suíça Baiana volta com tudo agora no segundo semestre de 2010, com vários shows, vários shows. Eu prefiro até falar, assim, cada semana falar de um, assim, pra encher a cabeça do público de informação. O público fica confuso, né? Exato, e não vai acabar gravando nada e não vai comparecer a nenhum. Aí, se quiser mais informações, é só acessar... coletivosuissabaiana.com.br, né? Isso, ou então o próprio blog do Som da Tribo. Beleza. Então, essa semana começa, né, as Noites Fora do Eixo do Suíça Baiana. Toda quinta-feira, uma banda que você nunca viu. Então, a gente não pretende repetir bandas. Então, todas as quintas teremos aí uma banda local e uma banda, banda convidada. Essas noites, elas seguem o novo regulamento das Noites Fora do Eixo. Está postado até lá no nosso blog, quem quiser pode conferir. Então, são shows que seguem todas essas regulamentações. E então, uma das obrigações é que sempre tem uma banda convidada, né? E para essa primeira noite, a gente ficou na dúvida, né, de qual banda local... mereceria tocar, né? Então, pra não puxar a sardinha pro lado de ninguém, a gente resolveu fazer, na verdade, uma exposição de fotos, né? De várias bandas de público. A princípio, seria a exposição de fotos, né? Da fotógrafa Edna Nolasco. Só que a gente resolveu dar espaço pra todo mundo e vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um clipe de fotos. Certo. Com fotos da cena de Vitória da Conquista até 2005. De 2005 pra lá. Então, quem tiver alguma foto, né, entra lá no site coletivosuissabaiana.com.br, né, e você vai ver lá o regulamento de como participar, como enviar sua foto, né, e até terça-feira envia essa foto aí, se você tiver alguma foto que é relevante, né, pra cena rock de conquista. Eu sei que muita gente tem fotos clássicas aí, fotos de algumas personalidades que a gente não vê mais nos shows, né, ou então que vê, mas que era bem diferente. Então, quem você acha que merece estar nesse clipe, que vai ser exibido na próxima quinta-feira, é só acessar o blog lá e enviar até terça-feira, que na quarta-feira nós iremos fazer esse clipe para exibir na quinta. Além do show de Perigolino Babilac, vai ter esse clipe e a exposição fotográfica de Edna Nolasco, da história do rock de conquista até hoje, a década que se iniciou, né, Gilmar? Essas fotos de Edna também vão ser inseridas nesse clipe. Vai ser tudo vai estar nesse clipe. A gente vai preparar uma trilha sonora aí clássica com algumas bandas aí que a galera não escuta há muito tempo também, da cena de Vitória da Conquista, que vai fazer a trilha sonora desse clipe. Vai ser durante o show, teremos aí a banda Perigolino Babilac, de Salvador, que também participa do Circuito Fora do Eixo, uma banda bem legal, um show bem pra cima. Então, no intervalo da apresentação, né, a banda vai dar um tempo, a gente vai exibir esse clipe aí. Eu sei que a galera vai curtir muito, ver algumas fotos clássicas. Então eu conto com a colaboração aí dos ouvintes do Som da Tribo, né? Porque tem muita foto aí que eu sei que eu não tenho no meu arquivo e que se ficar de fora desse clipe vai ser uma pena mesmo aí. Então, por favor, envie essas fotos aí. Quem você acha que merece estar no clipe? Quem tem uma representatividade pro rock de conquista? De preferência, né? Fotos de 2005 pra lá. Beleza. Gilmar, vamos ouvir o Perigolinho do Babilac. Na volta você fala mais sobre os eventos. Ok, ótimo. Enquanto isso, você pode ligar no 3421-1507 ou, se quiser, mande seu torpedo também, 8831-9050. O Som da Tribo. Agora são 8h23, curtimos aí Perigolino Babilac, guarda-chuva, Perigolino que vai estar aqui próxima quinta-feira, dia 1º, no Viela Sebo Café, a partir de que horas, Gilmar? A partir das 7 da noite. 7 da noite, né? Gilmar, ingressos, quanto custa aí pra galera curtir esse som quinta-feira? Essas noites fora do eixo, cada uma vai custar apenas R$5. R$5, independente de bandas, né? R$5 apenas, pode ir, ingresso baratinho. Lembrando que é véspera de feriado. Isso aí, batendo essa tecla aí, dia 2 é feriado... Estadual, dia da independência da Bahia. Então, dia 1º você vai curtir Perigolino Babilac, uma banda de Salvador, apenas R$5 e mais a exposição fotográfica de 2000 até hoje aí do Rock and Roll de Conquista. clicados aí por Edna Nolasco por apenas R$5, né, Gilmar? Isso, não só por Edna, né? Por todo mundo que enviar a foto, vai ter essas fotos exibidas lá no nosso clipe, vai estar bem legal. Então, aproveitar aí ingresso barato também, a véspera de feriado, e começar, né, o primeiro dia de julho já com evento de rock, já mostra que o mês vai ser pesado, viu? Tá certo. Gilmar, então quinta-feira confirmado, né? Perigo Lino Babilac. Confirmadíssimo. R$5 no Viela Sebo Café. Mais alguma coisa que você queira acrescentar aí, Gilmar? É só passar por cima aqui da agenda do geral do mês, né? Certo. Então, as quintas-feiras, as noites fora do eixo, seguem por todo mês de julho, né? Toda quinta-feira lá no Viela. E também ainda teremos o Conexão Vivo, dias 9 e 10 de julho. E dia 31 de julho, o Festival Avoador, que vai ser lá na Concha do Centro de Cultura. Vai ter 3 bandas locais e mais uma banda convidada. A gente está ainda no decidindo. Aproveitar aqui, Miguel. Sim. Ó, dê seu voto. A gente tem as opções aí. Lucas Santana. Davi Moraes. Davi Moraes, não. Vivendo do Ócio. Vivendo do Ócio. É, eu acho que... E o Círculo. O Círculo. Vou votar pro Círculo. Isso. Beleza, tá anotado aí. Lucas Santana é instrumental, né? É, Lucas Santana é um cara que vem... Não, eu o Círculo, eu gosto do Círculo pra caramba. Cara, meu voto é pro Círculo. Você, Jaqueline, vota em alguém? Círculo. E você, Gilmar? Eu queria ver o Vivendo Ócio, né? Porque é uma banda nova. É, uma banda nova, é verdade. É, nunca esteve aqui. Então traz as duas, né? O evento segue um edital, né? Porque é um evento patrocinado pelo Conexão Vivo. Conexão Vivo chegou forte na Bahia esse ano. Então, o edital abre 3 vagas para artistas locais e uma vaga para um artista de fora, desde que esteja baiano. A gente está tentando o Tom Zé, porque Tom Zé é baiano, então serve. Mas a gente não conseguiu que ele respondesse e-mail. A gente não sabe se a gente está tentando o e-mail certo ou não. A gente não conseguiu ter... a primeira opção mesmo é o Tom Zé. Beleza. Pro dia 31 de julho. Então é isso. Acho que a agenda de rock de Vitória da Conquista tá bem forte para esse mês. E no mês seguinte a gente já tem o Festival de Inverno, né? Então o inverno em Conquista é realmente muito forte pro Vai rock. Vai ser quentíssimo aí, Vai né? Vai ser João? Quente. Então a gente espera que a produção do festival esteja ligada, né? Para essas bandas que vão estar se apresentando, para essa cena forte que vai estar acontecendo. E contemple isso no palco alternativo, né? Que eu costumo dizer que o palco alternativo é o palco da realidade. É o palco que mostra o que realmente está de relevante na cena, na nova cena nacional, né? Quando o repórter vem aqui para a Vitória da Conquista, ele não vai cobrir o palco principal. Ele não vai fazer uma resenha de como é que está o show de Titãs. Como é que tá o show de Jorge Benjó? Todo mundo sabe como é que é o show de Titãs e como é que é o show de Jorge Benjó. Jorge Benjó virá a Conquista mesmo, João? Tá na agenda dele, dia né? Dia 20 de agosto aqui em Vitória da Conquista, né? Pois é. Que bom, né? Muito bom. Só que na agenda dele tá em praça pública. Praça né? pública, é. Que bom que venha. Nomes como eles são sempre bem-vindos. Então, o que interessa mesmo pra quem tá fazendo cobertura de um festival desse tipo é falar do novo, né? O que que esse festival tá apresentando de novo. De representatividade assim, local para a cena musical. Então a gente espera que a produção esteja atenta a esses detalhes. Beleza. Alô, Gilmar, vamos ouvir mais Perigo Lino Babilac daqui a pouco. A gente tira. Tem recadinhos aí, Jack? Manda tem aí pra galera. O Javiel Cassini. Sim. Ele pediu pra gente ler o nome dele certo, né? Beleza. Javiel Cassini e o Kelvin Augusto. Eles estão ouvindo o Som da Tribo e querem ouvir Dança Pobre de Engenheiros do Havaí. Certo. A Rose tá afim de ouvir Crazy do Aerosmith. E a Elisângela Santos, no Bairro Brasil, manda um alô pra toda a galera do Som da Tribo e também pro Norivan, lá na Morada dos Pássaros. Olha, tem mais torpedos aqui. O Alex quer ouvir Sepultura. A Mari tá mandando beijos aí para a Késia, seu irmão, sobrinho dela, Gugu, e os pais que vieram de Macaúbas para ouvir o Som da Tribo. Beijo para todos. Também tem o Jardel, da cidade de Brumado, tá mandando abraços aí pra galera da República de Estudantes da cidade de Brumado. Mas se você quer mandar seu recado também, 8831-9050, ou então ligue 3421-1507. Vamos ouvir mais Perigo Lindo Babilac. Valeu, Gilmar, mais uma vez. Semana que vem tá aqui de novo? Com certeza. Beleza, então vamos de Perigo Lindo Babilac aqui no Som da Tribo. Enquanto isso, vai ligando. 3421-1507, tá valendo uma mochila personalizada do Cici e aí final do programa. Tá ligado? não sei. Stand by, aonde vai, bye bye. Aquela esquina que você quebrou, pulei. E ainda insisto, parti. Sempre soube que nunca se pôde vacilar. Vendo a história passar, agora traga esse lamento em forma de canção. Neguinha, te quero assim. Me deixe fazer carinho. Não deixe o neguinho sem cor. Se for pra fazer chorar, te entrego um jardim de lágrimas sem flor. Bye bye, aquela esquina que você quebrou, colei. E ainda insisti em partir. Eu sempre soube que nunca se pôde vacilar. Vendo a história passar, agora traga esse lamento em forma de canção. Neguinha, te quero assim. Me deixe fazer carinho. Não deixe o neguinho sem cor. Se for pra fazer chorar, te entrego um jardim de lágrimas. O som da tribo. O som da tribo. Agora são 8 horas e 33 minutos, rolando o som da tribo aqui na 96 FM até as 9 da noite. Abraços aí para Kessler, Kessler, Tony e Marcinha no bairro Ibirapuera. O Roger Werder aí no bairro Ibirapuera diz que adorou o Pearl Jam aqui no som da tribo. Tá certo? Muitos torpedos chegando aqui no som da tribo. Daqui a pouco lereios. Um por um. Tem mais recado aí, Jack? Tem a Tatiana lá da Vila Serrana 2. Manda um alô pro seu esposo Nilson da Internauta Serviços. Pro Andrew, seu filho, também pra Elisângela e Corcunda e toda a galera que tá ouvindo Som da Tribo. Alane, no bairro Brasil, quer ouvir Ação, Reação, Vem Me Ver e manda alô pra Carla e também pra Hilda lá do bairro Brasil. Mais um torpedo aqui, Wesley Lacerda e Ametal, mandando abraços a todos. É, tá pedindo pra gente tocar as novas músicas do Capital. Tocamos já, Wesley, no início do programa, depois da meia-noite. É novíssima aí do Capital. Beleza? Você também, se quiser participar, é só mandar seu torpedo 8831-9050. Interage aqui com o Som da Tribo, eu ligo. 3421-1507. Mais torpedo aqui. Aqui é Lani, do bairro Brasil. Quero ouvir Ação, Reação. Bom, o recado chegou simultâneo, pelo telefone e pelo torpedo. Vem Delícia, o nome da música. Beleza, banda local aqui, a galera pedindo. Isso é muito bom também. Tem mais outro torpedo aqui. Ela é Dutch. Dutch. Quero mandar um alô para todos vocês. Beijos para a galera da 96, Dutch. Beleza? Ó, vamos a um breve intervalo comercial. Já já tem mais Som da Tribo. Último bloco aí do programa. Então vá ligando 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. Tem mais uma aqui. Galera do Som da Tribo, quero parabenizar vocês. O programa tá massa. Quero pedir também para vocês tocarem Screaming Trees, Gisele.

Justin Bieber. Ó, Amanda tá querendo ouvir o Justin. Ô, Amanda. Mandar um beijo para é todos um da Vila Serrana 3 e falar que os emos são um tédio. Amanda, não entendi o recado. Mas certo? Ele não é emo, não. Beleza. Ele é teen. É pop, né? É teen, mas não é aqui, não, aqui não rola, não. Vou mandar um alô aqui para o Antônio, lá no Ponto Central do Marçal. Você acabou de ligar, tá curtindo o Som da Tribo, mandou um grande abraço para você. Um grande abraço pra mim e um grande abraço pra você, Antônio. Valeu, viu, pela audiência. Japão, manda um alô pra Jardel e para toda a galera de Brumado que quer ouvir Sepultura. Beleza? Eu tava lá em Brumas estava garoando. Beleza, galera. Acredita? O mundo vai acabar, viu? A utilidade pública aqui agora. Foi perdido o Salvador Card aí de Yasmila de Araújo Pereira. Ela que mora em Salvador, está passeando aqui em Conquista, perdeu seu cartão aí. É o Salvador Card. Quem encontrou, ligar para 3422-1628. Yasmila de Araújo Pereira perdeu o cartão aí, o Salvador Card. Qualquer informação, 3422-1628. Thank you. som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. Perto passa bem depressa assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Distante é devagar, perto passa bem depressa assim. Pra mim, pra mim, laia, la, laia. O som da tribo. Som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8 horas e 50 minutos. Móveis Coloniais de Acaju. O tempo é de gás canturra, não precisa me amar. Aqui no Som da Tribo, abraços aí para a Giza. Giza quer ouvir NX0 e fala que patricinhas são as meninas chatas e desarrumadas e feias que não gostam. de NX0. Beleza, tem outro torpedo aqui da Kézia, tá gastando todos os torpedos aqui no Som da Tribo. Que o programa de hoje foi ótimo para todos que ouviram. E tenho certeza que foi. Não se esqueçam de mandar um beijo para a futura patrocinadora do programa. Beijo, Kézia do Bairro Brasil. Tá dado o recado aí, Kézia. Tem mais algum recado da aí? Tatiana Oliveira, lá da Vila Serrana 2, ela tá a fim de ouvir Black do Pearl Jam. Beleza, já tocamos Pearl Jam aqui, né? Já tocamos hoje. Isso aí. Ainda há tempo para você ligar e concorrer aí à mochila personalizada do Cici aí. 3421-1507. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Dia 1º de julho, na próxima quinta, às 8 da noite, no Viela Cebu Café, tem a abertura do projeto Noites Fora do Eixo, com a banda Perigolino Babilac de Salvador, e mais exposição fotográfica da história do novo rock de conquista desde o início da década. Clicados por Edna Nolasco, e também, se você tiver, é só entrar lá no site da Suíça Baiana, né, Gil? Isso, entra no site lá, coletivosuissabaiana.com.br, e veja como faz para participar e mande a sua foto. Pois é, ingresso só R$5 à venda do local. No dia 9 de julho, sexta, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blue, um show novo, nova formação. Ingressos e mesas no local, mais informações, também você pode acessar o distintivoblue.com. Dia 17 de julho, sábado, no Apogeu, tem Kessler e Banda, não percam. Ingressos e informações no local. Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, Sea Rocks, Astras Band. Ingressos R$7, à venda na loja Astras, que fica na Alameda Lima Guerra, no centro. Dia 15 de agosto, feriado, no Teatro Carlos Jeová, tem o Rock Campanha pela Vida, com Killer On, The Simpsons, Causa Mortes e Imundos, e também Não Somos Mais Os Mesmos Sem Você. Ingressos, 1 quilo de alimento em prol do Lar Santa Catarina de Sena e Casa do Andarilho. Vem aí de 20 a 22 de agosto no Shopping Conquista Sul, a segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Já está vendo o CD da Ladrões de Vinil, Demo e Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu lá na Letras e Prosa. Aproveita, acessa aí sondatribo.com e conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, blogdjdavi.com e conquistaradioweb.com.br. Após o Som da Tribo, no blog do Som da Tribo tem o melhor do jazz e do blues a partir das 9h30 até a meia-noite. Então é só conectar aí sondatribo.com e curtir aí o melhor do blues e do jazz. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo hoje de Purple e Eric Clapton. Clássicos da Tribo. som da tribo. Clássicos da tribo. Down. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Eric Clapton, Cocaine, Deep Purple, Smoke on the Water, aqui no Som da Tribo. Olha, encerradas as ligações, pontualmente 9 horas 3 minutos. Jaqueline, quem foi o ganhador, a ganhadora da mochila personalizada aí do CCAA? Foi a Ana Júlia Teixeira da Silva, do loteamento Bateias Cortes. Então, Ana Júlia, devidamente documentada, terça-feira à tarde, é tirar sua mochila lá no, na Letras e Prosa à tarde, tá certo? Repita aí o nome da ganhadora. Ana Júlia Teixeira da Silva, loteamento Bateias. Beleza, a gente quer agradecer os patrocinadores aqui do Som da Tribo, a galera que acredita no projeto Som da Tribo, Metrópole Team, Moda pra Galera Team, Espaço X presente aqui, Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo, CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Agradecer a todos que mandaram seus torpedos, recados, participaram do nosso MSN, acessaram o blog do Som da Tribo, ligaram aqui para o 3421507. Agradecer Gilmar Dantas, foi bom pra você, Gilmar? Foi ótimo. Rony também, foi bom pra você, Rony? Melhor impossível. Foi bom pra você, Jaqueline? Foi ótimo. Minha voz hoje não tá a mesma, né? Não tá a mesma, né? Não, Jaqueline? Não, faço. Mas seus fogueira. Cabelos, né? Mas os meus cabelos. Valeu, galera. Ó, desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Ó, cuidado pra onde você vai, com quem você anda, viu? Valeu. Tchau, tchau. Som da Tribo de volta aí no próximo sábado, às 7 da noite. Os torpedos. Ó, agradecer a galera dos torpedos. Muitos torpedos. Semana que vem, eu prometo, vou ler aqui a maioria dos que não puderam ser lidos aqui hoje. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. O Som da Tribo. Sábado, às 7 da noite. O Som da Tribo. Aqui na 96 FM. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Todo sábado, às 6 da tarde. 6 da tarde. Ladies and gentlemen, Altos Papos. Na 96 tem. Altos Papos. Altos Papos. Temas interessantes. Papo de vestibular. Prêmios. Músicas legais. E você. Com o radinho ligado. Participando. Altos Papos. Altos Papos. Sábado. Às 6 da tarde, na 96.